Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo lindo, tudo legal pra começar. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. Defeito, seu Renato logo os corrigirá. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. E os defeitos, seu Renato logo os corrigirá. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Aprende la leçon, dança le baillon, allons-y dançons. Ah, que c'est bon. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Un, deux, s'il vous plaît. Montre ma chérie que vous savez danser. Are you?